Ouça agora na Antena Web História e Geografia. A seguir, não perca mais uma edição de Espetacular. Desejando uma boa noite para todos os nossos amigos e diletos ouvintes desta conceituada rádio Antena Web, queremos então reiniciar a nossa parte sobre a geografia do estado de São Paulo, portanto, na parte 02. Dentro desta situação, queremos mostrar para vocês que a geografia do estado de São Paulo é uma geografia bastante interessante, que mostra, então, dentro dos seus aspectos, fatos completamente diferentes daquele que nós já vimos na primeira parte da nossa geografia sobre o estado do Rio. Então, com a sua área de 248.210 quilômetros quadrados, dentro deste grandioso espaço, nós vamos mostrar para vocês os aspectos físicos deste estado. Vamos mostrar primeiro a hipsometria da região, o seu relevo. E dentro desta hipsometria, nós queremos então dizer para vocês que este suntuoso estado apresenta no seu bojo nada mais, nada menos de que 85% com altitudes variando de 300 a 900 metros de altitude. 7% de 900 a 2.798,30 metros no chamado pico da Pedra da Mina. E 8% dentro da região do nosso litoral, onde nós temos aí a presença da nossa Serra do Mar. Portanto, duas grandes áreas de relevo antigo, como a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, estão aí inseridos dentro deste estado. Então, como já vimos, o pico culminante é o chamado Pico da Pedra da Mina, que fica entre o estado de Minas e o estado de São Paulo. Então, ele não é um pico que fica exclusivamente dentro do estado de São Paulo. E ela, inclusive, tem algo até bastante interessante, este pico, que é classificado como quarto de maior altitude dentro do nosso Brasil, dentro do nosso país. Agora, dentro do estado de São Paulo, ainda fazendo parte da chamada área da Serra da Mantiqueira, você vai encontrar, então, na região do município de Piquete, aí sim, o pico, que podemos dizer que seria o segundo, mas que está dentro do estado de São Paulo, de 2.420 metros de altitude. Então, estes são os dois picos de maior relevância. E aí vamos ter até um fato bastante interessante, porque este pico da Pedra da Mina só foi descoberto, esse foi, inclusive, aí, a região em 1950, pela primeira vez. Quer dizer, então não, não foi uma área encontrada já há muito tempo. Então, há pouco tempo foi encontrado, que foi verificado a hipsometria da altitude deste pico que fica entre Minas Gerais e o estado de São Paulo. E aí nós temos, tanto dentro desta região, que vai apresentar, inclusive, para o montanismo, fatos altamente relevantes, como também dentro da área da região do pé do Pico Marins, que tem 2.420 metros, na região do município de Piquete. Ali você vai ter, então, também fatos importantes para o aproveitamento do turismo de montanhismo, de mountain bike, que são encontrados principalmente na área da região do Pico Marins, dentro da área do Piquete. E a Serra do Mar, na região do nosso litoral, ali também nós vamos encontrar, principalmente na área da chamada Serra da Bocaina, onde você tem ali o Parque Nacional da Serra da Bocaina, onde vamos ter, inclusive, a presença do curso superior do nosso grande rio Paraíba do Sul, que vai ser um rio importante dentro deste contexto paulista e fluminense. Muito bem. Então, isto aí é o relevo. É formado geomorfologicamente por planaltos, cuestas na parte oeste, cuestas basálticas, e aí nós vamos ter, então, portanto, já que eu estou falando de basalto, a presença da decomposição do basalto que deu a terra roxa. O nome roxa veio da terra, do tipo de solo aí existente, que foi um solo importante para a cafeicultura do oeste paulista, que é um solo avermelhado e que os italianos chamavam de terra roxa, e ficou batizado, então, como solo de terra roxa, né, dentro desta região de mesozoica, portanto, são cuestas basálticas aí encontradas com altitudes variando de 600, 700, 800 metros dentro dessa região, com altitudes onduladas nesta área, incluindo também o oeste, que vai até a região de Mato Grosso do Sul. Então, este é o relevo propriamente dito, né, do nosso estado, do estado que nós estamos agora trabalhando em cima dele, que é o estado de São Paulo. Os paredões da Serra do Mar vão criar, inclusive, uma alta pluviosidade no nosso litoral, e que veremos daqui a pouco quando nós comentarmos sobre os tipos de clima. Vamos então partindo do nosso relevo, que tem uma importância muito grande, vamos partir para o clima. O clima, você já na parte inicial, na parte primeira, vocês viram que a latitude de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, através do chamado Trópico de Capricórnio, corta o estado de São Paulo, fazendo inclusive com que 2/3 da região esteja acima, em relação ao estado, esteja acima do Trópico de Capricórnio e, portanto, 1/3 abaixo do Trópico de Capricórnio. E é neste 1/3 que nós vamos encontrar o chamado clima subtropical. Então já é uma denominação nova que nós vamos ter aí dentro desse estado, que é a subtropicalidade, que está ligada à sua latitude, a partir de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, portanto, abaixo do Trópico de Capricórnio. Na sua parte sudeste, ali no litoral, um litoral de 700 metros de extensão, com em torno, vamos encontrar aí uma quantidade muito interessante de municípios, em torno de 16 municípios que fazem parte desta área, nós vamos encontrar a presença da Serra do Mar com um clima aí tropical, que é um tropical, que é, no caso é das maiores altitudes, o tropical de altitude, e uma alta pluviosidade, principalmente na área de Itapanhaú, que é considerado, então, o de maior pluviosidade dentro do nosso país, chegando anualmente em torno de 4 mil milímetros anuais, provocado, então, pelas massas de ar que vêm do oceano, que, então, vão ter esse anteparo da Serra do Mar, e, em consequência, a alta pluviosidade dentro desta área, desta região da Serra do Mar. E o restante do estado com o clima tropical de altitude. Quer dizer, então vocês vejam que as temperaturas já são um pouco mais amenizadas. E claro, se eu estou falando de clima, eu vou encontrar aí na região de 2.798,30 metros, portanto, na Serra da Mantiqueira, as temperaturas mais baixas do estado de São Paulo. Inclusive, há uma cidade, que depois nós vamos conversar sobre ela, que chama-se Campos do Jordão, onde nós podemos, então, obter temperaturas que chegam a 7 graus, 6 graus abaixo de zero, e claro, nesse pico aí, então, podemos ter então temperaturas com 10 graus abaixo de zero nesta área de altas altitudes. Também nesta região do Pico Marins, que está a 2.420 metros, as temperaturas são bastante baixas, claro, no inverno, dentro da área. Então, estes são assim, os dados mais relevantes sobre um clima, generalizando o tipo de clima dentro desta área. As chuvas são torrenciais, principalmente no verão, tanto que não se deve ir a estas áreas de altas altitudes no verão, devido às altíssimas pluviosidades e à presença, inclusive, de muitos relâmpagos que são aí encontrados, que podem ocasionar problemas sérios para as pessoas que gostam de fazer o montanhismo. Então, são o estado do Rio, como o estado de São Paulo, o verão temos a presença de uma alta pluviosidade, sendo que no inverno a pluviosidade já é bastante baixa dentro do estado de São Paulo, principalmente na área do tropical de altitude e em quase todas essas áreas aí mencionadas. Saindo então do clima, nós vamos entrar na sua parte de fitogeográfica, ou seja, da sua flora. Temos então aí uma vegetação, principalmente no seu litoral, na região da Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira, a presença da nossa floresta da Mata Atlântica, principalmente no nosso litoral aí. Então, a presença de mangues dentro do litoral do Sudeste Paulista. Então, é outra característica da vegetação dentro desta área, né? Áreas de altas altitudes, a da floresta vai diminuindo acentuadamente. Então, são florestas pluviais que vão, então, dominar toda esta área aí do maciço da região da Mantiqueira. E na parte oeste, a presença, então, de cerrados que já foram completamente quase que desaparecido, e algumas áreas então também podemos encontrar aí a presença de vegetais acicfoliadas, ou seja, a região, áreas de pinheiros devido à altitude. Então é uma região que, se você viesse aqui, por exemplo, que nós tivéssemos notícia da área de 1500, ela era dominada 100% pela Mata Atlântica. E a presença, então, no Vale do Paraíba, em toda a região do Planalto do Paulista, que foi dominado pelos engenhos e pela cafeicultura, foi tudo dizimado, e hoje resquícios da nossa Mata Atlântica, reminiscência da nossa Mata Atlântica, são encontradas em torno de 7%, 8% em algumas áreas do nosso litoral. Então esta é a vegetação do estado de São Paulo. E finalmente eu quero então mostrar para vocês a potamografia, os rios, a hidrografia desta região. Falando em hidrografia, eu vou, claro, na parte de oceano, a presença do oceano, então das praias que nós vamos encontrar, são limitadas, praias limitadas, que nós vamos encontrar bonitas, mas limitadas, devido às barreiras da Serra do Mar dentro do litoral do Sudeste Paulista. E temos ainda a presença no Planalto da Bocaina, nessa grande área muito importante que já estudamos quando vimos na região de Angra dos Reis e Paraty, na área no estado do Rio de Janeiro, na região da região verde do nosso estado do Rio. Ali você tem então uma grande parte deste planalto, onde você vai ter este Parque Nacional da Bocaina, onde ali você vai ter a presença do nascimento, curso superior do Rio Paraíba do Sul, que nasce aí na área, na confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna, e que se desenvolve no sentido sul, que depois então vai formar um cotovelo e vai então entrar no chamado Vale do Rio Paraíba e vai então entrar no estado do Rio de Janeiro e seguir então o seu rumo até a Atafona, dentro do estado do Rio de Janeiro. Então este rio Paraíba do Sul tem as suas raízes dentro desta área do estado de São Paulo. Ainda vamos encontrar o grande Rio Tietê, que tem inclusive grandes rios que vão fazer a sua área hidrográfica, vão formar a sua bacia hidrográfica, principalmente na cidade de São Paulo, o Rio Pinheiros, né, que é o rio de grande importância dentro do Rio Tietê. E este Rio Tietê, que ele tem em torno de mil e quase 1.300 quilômetros, é um afluente do Rio Paraná. Então nós vamos encontrar eclusas, né, no seu curso, né, dentro dessas áreas, inclusive de eclusas, onde você vai ter então aí facilitando a presença então da navegação dentro desta área, e uma quantidade muito grande de hidrelétricas que nós temos dentro da área do Rio Tietê. O Rio Tietê vai cortar em grande parte toda a cidade de São Paulo e parte então para a região oeste do estado de São Paulo, indo até a sua foz, que vai ficar no Rio Paraná, porque ele é um dos formadores do Paraná, ou melhor, ele é um dos afluentes do Rio Paraná, um dos grandes afluentes. Muitos estudos estão sendo feitos em cima do Rio Tietê para tentar despoluí-lo. É um rio altamente poluído, principalmente dentro da cidade do Rio, dentro da cidade de São Paulo. É um rio altamente poluído, cria muitos problemas nas enchentes, quando nas épocas das cheias, a cidade de São Paulo é tomada principalmente nas suas BR, nas suas rodovias, tomada pelas águas deste rio, ocasionando muitos problemas do tráfego dentro da cidade de São Paulo. Então é um rio de muita importância dentro do estado de São Paulo. E temos também o chamado Rio Paranapanema, o sul do estado de São Paulo, que vai separar o estado de São Paulo do estado do Paraná, em torno de 900 metros de extensão. É também um rio que vai desaguar no Rio Paraná, como afluente também deste grande rio, que é o Rio Paraná. Sendo que um dos grandes formadores do Paraná, que é o Rio Grande, tem uma parte em torno de 300 quilômetros que está dentro do estado de São Paulo, porque ele nasce no é o Rio Grande que nasce na região de Minas Gerais e vai então formar com o Rio Mineiro também, o Rio Paranaíba, vai formar o famoso Rio Paraná, que vai então descer toda essa área e vai formar é um grande rio que vai desaguar depois lá na região, lá na área do, com Paraguai e Uruguai, na área do, da Argentina. Então, gente, esses são os rios que eu coloco como um dos mais importantes. O rio Piracicaba também é outro rio que passa, inclusive, dentro da cidade de Piracicaba. É um rio de 300 quilômetros. Rio Turvo também é um rio importante aí, um rio menor, mas ele é importante. E o interessante sobre esses rios é a presença da hidroeletricidade, como o Rio Grande, por exemplo, há muitas hidrelétricas, o Rio Paranapanema, há dezenas de hidrelétricas que são aí, estão aí inseridas, então, para levar a luz para toda essa região, o que faz com que o Estado de São Paulo tenha uma industrialização altamente avançada, porque a luz aí é realmente algo significativo dentro destes rios que são aproveitados energeticamente, porque são rios de planaltos, e fazendo então com que, estes rios tenham assim uma importância significativa para o nosso estado, que é o estado de São Paulo. Então, dentro desses aspectos físicos, mostrando para vocês o relevo, a hipsometria, o clima, a vegetação e a sua potamografia, ou seja, a sua hidrografia, os seus rios, eu dou, então, como terminada esta parte dos aspectos físicos, generalizando então, todos esses aspectos, para mostrar para vocês a importância desses aspectos dentro do estado de São Paulo. Para nós, então, na parte terceira, falaremos sobre os aspectos econômicos do estado de São Paulo. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que realmente tenham sido bastante elucidativo todos esses fatos aí inseridos, e vamos aguardar então a terceira parte dentro da nossa geografia do estado de São Paulo, que vai ser o que vamos mostrar então, a suntuosidade dos aspectos econômicos desta grande locomotiva que é o estado de São Paulo. Muito obrigado por esta grande oportunidade.